começou alguns anos atrás, quando eu mudei para a periferia, Santa Maria. Conheci uma galera que trazia só fita errada para me oferecer, tipo um cigarro baseado, pode crer. Cerveja era o que mais rolava, a mulherada é que nunca faltava. Quando eu saía pra curtir, eu cheirava, eu roubava, eu não tava nem aí. Pra mim tudo era festa, só fazendo a vontade do diabo. Só andava na rua sempre chamando atenção, e o pessoal falava: esse cara é ladrão. Eu pensava que eu era o doidão. Só andava armado com PT, 38 até 45 já rolou na minha mão. Traficante de mela, cheirador de cocaína, passava de noite cortando na esquina. Daí tudo era só alegria. Os anos se passaram, aí veio o peso do jugo. Vários chegados foram presos e outros foram mortos. Então parei para pensar, sem saber o que fazer, comecei a chorar. Tanta guerra que arranjei, polícia querendo me matar. Fiquei sozinho, totalmente indeciso, sem saber qual era o meu caminho. E meu final estava certo, isso era certo. Peguei a foto de um chegado que morreu, lembrei então que existia Deus. Então eu queria mudar de vida, eu queria parar de sofrer. Foi quando eu conheci a Jesus e tudo se fez novo, pode crer. Eu te louvo, Jesus, por ter me livrado daquele pesadelo. Eu não quero aquela vida mais, tudo que eu quero é viver em paz. Seguir em frente, não olhar pra trás e dizer: trevas nunca mais, trevas nunca mais, trevas nunca mais. Já não sou o que eu era, Jesus agora é meu amigo. Eu encontrei nele a paz que eu procurava. Agora eu quero dar exemplo, nunca é tarde pra mudar de vida no momento. E pro diabo, véi, eu nem lamento. Eu busquei em tudo a felicidade, tentava aliviar minhas ideias com grama de pó. Pó, eu iria virar se não tivesse Jesus para me libertar. No 121 tive que assinar, a minha consciência pesa, pode acreditar. Mas aí não vou lembrar mais do passado, já pedi perdão pelos meus pecados. E sei que ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda a injustiça. Aí compadre, vê se se liga. Meu filho, só Jesus pode te salvar. Eu te louvo, Jesus, por ter me livrado daquele pesadelo. Eu não quero aquela vida mais, tudo que eu quero é viver em paz. Seguir em frente, não olhar pra trás e dizer: trevas nunca mais, trevas nunca mais. Experiência com drogas, álcool, violência policial, briga de gangue, tiroteio, discriminação racial, mortes, caminhos incertos por onde eu perambulei. A única coisa é certo, não serviu pra nada, só acabou com minha vida. Perdi amigo, destruí minha família, só dei desgosto à minha mãe, decepção aos meus manos, e me fez ter vergonha de mim mesmo. Eu te amo, Jesus, por ter me tirado daquele pesadelo. É, mano, eu vi altos chegados meu morrendo. Pra mim é uma dor, pode acreditar. Me lembro da morte do Erismar, me sinto até mal de lembrar. E é Gaspar, tudo aconteceu de repente, infelizmente. A distância traz a saudade, mas nunca o esquecimento. Vivo longe de você, Deus, mas não esqueça o seu momento. Sábado 26 de novembro, meu parceiro foi embora. E Arnaldo, até hoje sua família chora. Gadim, Euclides, Montila, só resta as lembranças na memória. Só Deus pra ter misericórdia.